Rádio Lama, direto da Praça da Várzea, onde está acontecendo a sexta edição do Recifusion. Estamos aqui com Rafaela Ribeiro, da equipe de comunicação, que vai falar um pouco sobre a história e a proposta do evento. Boa tarde, Rafa. Então, a gente está na sexta edição do Recifusion. Recifusion, ele acontece há 6 anos e foi meio que uma comemoração, né, ao dia do grafite, que é o dia 27, e a gente decidiu fazer essa iniciativa aqui em Recife. É um encontro de vários artistas do Brasil e do mundo, né, hoje em dia. Desde a edição passada, a gente conta com atrações também internacionais. Esse ano veio uma representante da CRIU, da Capitã Borderline, lá da Alemanha. A gente contando com 50 artistas, né, que vão estar pintando aqui os entornos da Praça da Várzea. E são artistas de grafite, né, de todo o Brasil. São 20 artistas aqui de Pernambuco e 30 artistas que vêm de outros estados, como São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Fortaleza, enfim, vários estados do Brasil.